galera, tudo bem? Pô, estamos aqui ao vivo, valeu aí, 223 pessoas. Eu aqui, minha camiseta Super Alien, made in Paraguai, que brilha no escuro. Tô tocando aqui, ó, um instrumento muito legal que eu falei dele aqui em outro vídeo do canal. Chama Hang Drum, é muito legal, os percussionistas adoram. Chama aí o seu amigo percussionista, ó, a galera perguntando onde você comprou essa camiseta. O cara tá com um instrumento Alien aqui, raro, entendeu? Raro, no, não digo nem no mundo, digo na galáxia. E as pessoas perguntam de onde veio a camiseta Alien. Do Paraguai, como eu falei. Aguenta aí, vou tocar só mais um pouquinho e a gente já conversa. Thank you. Valeu, esse aqui é o Hang, olha só que instrumento legal, cabuloso. Vocês ficam falando aí que tinha alguma coisa dentro da pipoca, mas não, dentro da pipoca que a gente come não tem nada. Na verdade, eu nem como mais pipoca, galera, de tanta pipoca que eu já comi. Tá saindo até pelos olhos pipoca. Agora eu vou responder umas perguntas. Bruno, você já falou, ouviu falar no Santelém? Não, nunca ouvi falar no Santelém. Peraí, deixa eu ver aqui mais. Manda um salve pro Luiz Gustavo. E aí, Luiz Gustavo, boa cara. Essa live vai ficar gravada aí. Vocês podem ouvir, é só uma brincadeira. Queria que vocês ouvissem um pouco de Hang, porque a galera pede tanto pra eu tocar. Ensina a gente a tocar. Putz, mal eu sei tocar, entendeu? Eu posso pedir pra um amigo percussionista, talvez, ensinar e a gente grava um vídeo junto. Pode ser? Porque eu não tenho muita técnica, né? Eu toco meio... Eu bato meio assim, espanco ele. Bruno, e essa camiseta? Ó, muito legal essa camiseta, né, galera? Você fala e ó... É, os aliens, eles se comunicam quando eles querem, na verdade. Quando você começou a tocar... Cara, Hang, na verdade... Eu comprei faz pouco tempo ele, galera. Quem não sabe, foi super difícil. É difícil pra caramba achar esse instrumento. E eu comprei ele numa viagem, de um jeito muito louco, de um percussionista. E tô me virando aqui pra tocar. Pra aprender, né? Quanto custa um desse? Puta, custa caro pra caralho. Eu dividi com vários amigos. Dá pra você comprar barato e caro. Depende das pessoas que fazem. Tem um cara no Brasil que faz. Eu vou deixar aqui depois o link no Facebook. Até o Haddad, há um tempo atrás, divulgou ele. Foi até o cara que afinou aqui o meu Hang. E ele vende uns Hangs nacionais. Então é um preço viável, assim. Tipo, sei lá, dois pau e pouco uma parada dessa aqui no Brasil. Então viável. É caro pra cacete. Mas já foi muito mais caro. Um Hang desse, se você procurar na internet, tem gente que acha por 30, 40 mil reais, se foi feito pelas pessoas que começaram a fazer. Tem um documentário no YouTube legal que conta a história do Hang, só que ele tá todo em inglês. Como afina um Hang? Boa pergunta. O cara tem no YouTube também uns vídeos. Os caras abrem ele, pem, pem, pem, pem, pem, pem, e vão martelando, ouvindo. Por isso que pouca gente consegue fazer. Não é igual eu e assim, igual idiota, mas é de um jeito bem profissional. Manda um salve, salve pra todo mundo. Relíquia Alienígena. Vou fazer mais filme, galera. Mais vídeo aqui, galera, sobre Alien. Tô preparando aqui o vídeo sobre a Terra Oca, que é muito legal. Outras dimensões. Mas é que eu não quero que meu canal vire um canal só de Alien, tá ligado? Eu quero contar um pouco sobre a minha vida, o que eu faço. Porque senão eu faço o canal Jornal dos Aliens, entendeu? Pra vocês, sacou? Não pode ser só de Alien. Mas, então, eu tenho que falar também do que eu gosto. E esse é um canal que eu não tô procurando ter muita visualização, galera. Então, eu não queria ficar nessa paranoia que já é minha vida. A paranoia das visualizações dos outros canais, que é o que dá um dinheiro pra pagar o pão, que só não tem no, só no céu. E... upside down tá ao contrário, galera? Não, né? Beleza. Ah, tá. Eu acho que ele tá falando de uma teoria. Bruno, como passa da sargento do Dark Souls? Puta, eu não sei, galera. Eu tô me ferrando pra jogar Zelda aqui, meu. Tomando mó couro desse Zelda. Bruno, você tá improvisando? Quando? Agora eu tô improvisando. Tocando também. Eu tenho alguns temas na cabeça. Até porque esse Hang, ele vem afinado em uma escala. Ele não é cromático, como a gente chama, que tem todas as notas, né, que a gente conhece. Ele é um Hang que ele vem numa escala. Você escolhe a escala quando você vai comprar um Hang. Você ouve o Hang várias vezes, aí você escolhe. Porque a pessoa que afina coloca as notas nele. O Hang é pesado? Não, não é muito pesado. Eu levanto com uma mão. Você coloca as notas nele. Tem nota que até não dá pra fazer no aço, assim, no, sei lá como é que é essa porra. Que eles falam que não dá pra afinar, que você bate e não dá pra afinar. Então, tem notas que dá pra fazer tudo. Aqui, se você olhar embaixo, ele fala a escala que tá o Hang. E as notas dele, olha, ele está numa escala chamada Anazinska. E aí fala todas as notas que ele tem, ó. Ó. Os caras que fizeram esse instrumento, na verdade, eram os caras que trabalhavam com afinação daqueles instrumentos que são uns tambores virados para baixo, que tem umas notas, sabe? Jamaicano, que o pessoal toca, tocava, era bem conhecido. E aí um dia pediram para eles fazerem... uma espécie de um udu, que é aqueles vasos com esse instrumento, e nasceu o Hang. Só tem de aço, sim, galera. Eu acho que esse instrumento é de aço. São duas placas de aço. Dá uma olhada na internet e no YouTube, galera, que tem como fazer, como a galera faz esse instrumento. O cara aqui do Brasil, ele baixou o projeto desse instrumento e ele mesmo em casa desenvolveu. Então, se tem algum engenheiro que tá assistindo aí, que curte isso, baixa o projeto do Hang. Compra umas chapas de aço, tenta fazer em casa, porque custa uma fortuna esse instrumento. E aí, eu sei que demora pra cacete, mas quem é interessado por música, hoje em dia, cara, todo mundo consegue fazer tudo pela internet, você também consegue, de repente, fazer um Hang e vender. Parece um OVNI, vocês acreditam? Parece um OVNI mesmo. Esse é o último instrumento analógico inventado pelo homem. Que realmente é um instrumento musical de sucesso, legal. É o último instrumento inventado pelo homem. Os sintetizadores não contam. Manda um salve para Igaraci Paraíba. Abraço para vocês de Igaraci Paraíba. Bruno, visita um lugar perto da Área 51 e faz um daily vlog. Pô, galera, eu adoraria. Eu vou pensar em fazer isso. Se esse meu canal aqui tem que continuar, né? Na verdade, hoje em dia, você fala assim: você gostaria mais de visitar a Área 51 ou de conhecer o pessoal lá de Hollywood? Hollywood, claro. Não, tô brincando. Não posso aqui falar porque vai ser muito polêmico. Isso é minha opinião. O Rolandinho vai brigar comigo. Mas eu gostaria de fazer na mesma viagem os dois lugares, talvez. Cara, eu tava hipnotizado naquele instrumento. Você já conseguiu o switch? Mano, eu consegui um switch. Mas eu vou ter que vender o meu Switch, porque eu não consegui, na verdade, os neurônios necessários para jogar Zelda. Na verdade, precisa de muito tempo, cara, no Zelda. Aí eu achei que eu tava indo bem lá, pá, jogando. Aí eu fui ver meu amigo jogar. E ele com todas as flechas do Zelda. Ele, mano, fazendo comida, misturando os bagulho, velho. Um jogo incrivelmente lindo. E eu não vou conseguir aproveitar nada, porque eu não tenho tempo de ficar explorando todas aquelas coisas. Mas aí agora eu já vendi pro Gable. Tá vendo? É sempre assim. Você não importa se você gosta ou não gosta, importa você testar e vender para o seu amigo. Bruno, você é muito top, manda um salve para Porto. Galera, valeu, dói a mão tocar hang? Não, você acredita que não? Porque a técnica para tocar ele, falam que é como se fosse que você estivesse mexendo numa panela quente, né? Você não bate de verdade, você só rela, ó. E aqui em cima é o grave, ó. E aí você pode fazer acorde com dois, ó. Doideira, galera. Mas eu vou fazer outros vídeos aqui no canal porque eu toco outros instrumentos. E aí a gente faz live, conversa, responde perguntas. Esse aqui precisa ser um canal pra gente bater papo, trocar ideia. Olá, galera aí, senpai. Me chamando de senpai, eu demorei pra descobrir, né? Que era isso, porque eu tenho pai, né? Mas eu entendo. Agora eu faço Bunka Pop. Quem não conhece, entra no Bunka Pop, cultura japonesa. Agora, né? Porra, a gente fez até aqui os maiores senpais dos animes. Galera. Valeu, se eu ouvir por mais um minuto eu durmo. Por isso que eu parei de tocar. Bruno, faz um vídeo com a citará. Vou fazer, chama citar indiano. Vou fazer um vídeo com ele também. Aquele é difícil pra afinar, dá uma preguiça do caramba afinar aquilo. E desafina, é uma loucura. Mas eu vou fazer um vídeo explicando tudo sobre o citar. Eu prometi. Quais outros instrumentos você toca? Flauta transversal, vou fazer um tocando que é legal. Gaita, eu toco gaita. Aqui tô no meu criado mudo, galera. Vocês não têm noção, ó. Isso aqui é no meu quarto, ó. Eu tenho gaita por todos os lados aqui no meu quarto. Meu quarto, na verdade, é uma bagunça. Ó. Uau, tem uma gaita aqui. Vocês querem que eu toque gaita antes de desligar o vídeo ou não? Se vocês quiserem, eu toco um pouquinho. Senão eu vou desligar já. Ó, cara, fazendo de difícil. Quero vocês pedindo, ó. Ai, caralho. Toca gaita. Bock, ó. Isso aqui é uma gaita de blues, ó. Tá vendo? Toca gaita, caralho. É meu vizinho que não vai gostar, ó. Cadê? Indo, alguém aí toca gaita? Mó galera deve tocar gaita. Esse instrumento aqui todo mundo toca. É isso que vocês querem? Valeu, galera. Tá brincando. Vou tocar um pouquinho. Valeu, galera. Eu posso fazer um vídeo depois ensinando a tocar gaita. Esse instrumento é mais fácil, esse eu sei tocar mesmo. E eu posso aí ensinar, dar umas dicas. Mas aí tem tanto vídeo ensinando a dar dica. São um carimbinho meu, mas eu posso ensinar. Valeu? Um abraço pra vocês.